4 a 5, na Flávia, na Flávia, na Flávia, na Flávia, Thank you. 乘客前往银乐北站的车为国比埃及先生好。 Sim, senhor Brasileiro 8, pode chamar, muito obrigado e igualmente feliz Natal. Controle de Salvador, feliz Natal, é um TAN 356, mantendo a prova. TAN 356, o TAN 356. Final do procedimento em turno, salto de gás. direto para Leda. Ciente 380, voa direto Leda, cenário 6305. 0557, quando trata de posição de 12 horas, o meu menino, 1910, que é um bravo na BBB, está passando com 1510 os jogadores visuais de Salvador. Deixa a chegada no mais de ano para o nível de voo 060. Na faixa, linha Paulo no 0, vento 1, 0 graus e não faixa mais. Na 057, autorizado o sinal do procedimento de AIS, estamos estabilizados. Seria já permanente no 060. Thank you. 0010, volte para o Salvador no 015, e volte no corredor do terra. Eu tenho aqui um agrícola visual e eu já estou aqui pensando com o resultado. Muito boa tarde, o voo 207 está colado na missão, voo 1. Voo 207 está. Azul 907 está habilitado. Completa final de emissão de frequência 18 e final 95. Thank you. 1207, com licença do sítio, frequência 28, decimal 35, alterna 23, decimal 8. Informa que se for necessário desvio, faça o seu estilo devido a tráfego de posição de 1 hora no Rio Nordeste. Assista para o nível de voo 070. Vento 110 graus, 13 nós, todo autorizado, sinal da sede. Passageiro 2230, é só pra fazer a situação, nós estamos indo pra conquista, tá? Ok, Confirmo, nós estamos no final do dia, para que o seu piloto consiga prosseguir na subida devido ao sucesso da minha aproximação para Salvador. Muito obrigado. Thank you. para quem aqui está. E o altímetro zero no básico e reporte de jogo pronto. Boa noite, Libéria na Quebec, aguardando autorização para regresso na pista na festa. Vitorino Juliette, ponto 100 graus, 1 graus, agora 10, 14, ponto autorizado, 7. Pronto, já acontece. Afirma, seu Jair, ali chamado. Errou, bom. Considere que autorizada na 0, na 1, 0, 0, grau, 1, 2, 2, 3. Ele toma na 10, 3, 1, 2, 2, 3. Dirige, Juliette, fala do 9, da 3, autorizada, reporte de grau, 1, 4, 4. iniciar a destinação do frequência 98 desse ano 95. Obrigado, boa tarde. Thank you. viagem de rotatória Lima e Lisboa do Sul. Noite de quatro, estamos em São Francisco, frequência no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Solo 2-2, libera direito, solo 1-2-1, decimal 9, boa tarde, por favor.